Então, 35197, cotejamento correto, reforço pronto para puxa acionamento. Salvador, 1607. O no 607, a informação é curso no momento da Juliette, aguarde cópia. Juliette, aguardando. Controle Salvador, bom dia. Azul 4069, cruza 1700, nada El. Azul 4069, contato radar 360, saída da El. Ciente, 360 da El, 4069. Pós 2000, Rua Leda, Azul 4069. É, entendido, direto Leda, dá pra gente? Pista na 0, primeira curva direita. Acione código 5506, frequência do controle 120.8. 107, autorizado para Guarulhos. Apresenta 16 até Nava Hotel Cruz, 7 roda do plano. 360. Reforma na 0, curva direita, da El, linha da Brito. 5506, transponder, controle 120.8. Gol 1607, cotejamento correto, só confirme o plate. Obrigada, Gol 1607, reporte pronto para posicionamento. Perfeito. Fala, Salvador, bom dia. O Gol 1705, tem extensão do Juliette, presença de tráfego para Brasília. Gol, confirme Gol 1705, chamou o sol? Afirmo, a gente da Juliette, a pessoa que trava para Brasília. Gol 1705, aguarde cópia. Saída para mim, tranquilo. Saída árvore, seu LF. Gente copiado. O azul 4069 se efetuando, porque ele desviou à direita, aqui de evitar a formação. Gente, pode desviar o Roleida. Pode desviar a 4069. Bom, noite 04, mantém ponto de parada Alfa 0. Mantém, 804. 1705, pronto pra cópia? O 1705, autorizado Brasília, via UPZULU 17, nível 360, saída ABO, transição ELEFO, pista na 0, primeira curva à direita. Acione código 5512, frequência do controle 120.8. Autorizado 360 para Brasília via Upper Zulu 17, saída a Agora Eleva. Fala da 10, curva direita, 5512 ao transponder, o controle 208, gol 1705. Gol 1705, contagiamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Reporte também, gol 1705. Canal 621, decolar 235, chega um controle 120.8. 208, 621, bom dia. Salvador, bom dia, o Chanel 621, decolando sua escuta. O Chanel 621, contato radar 360, saída da El. Pente 621. Vai direto da EL, 6219, controle. 150 graus, 04 norte. A outra já decolagem está na 0, 804. No 607, autorizado por pushback, acionamento, reporte para o táxi. Então, 3597, o segundo no setor. Quatro, decimal 238, chama o controle, 120, decimal 8. 208, bom dia, 804. Radar 360, saída da EL. 360 da EL, 804. Rodão contigo, gol 1897, Salvador, direito, autorização, ponto. Gol 1897, aguarde por gentileza. Salvador, gol 1795, pushback, acionamento, posição 2. Gol 1795, aguarde, é o terceiro do setor. Aguarda. Na 6211, da presente, vou abrir. Mas vou abrir de 6219. Gol 1804, suba restrito para nível 340. Restrito 340, 804. Gol 9030, no momento não possui o seu plano, aguarde o puxante. Salvador? Escuta. O plano foi feito aqui em Salvador, confirme? Por gentileza, cheque com a companhia porque nós não recebemos o seu plano. Vamos checar aqui com a nossa sala S e com o plano de voo Recife também, ok? Obrigado. Salvador, gol 1607 para o táxi, 1184 a bordo, autonomia 3 horas e 50 até na Galeão. Voo no 607, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Samia Torre, na frequência 118.95, QNH 1019. 1019, ponto de espera 1295, voo no 607. Após o Gol 3597, vai poder iniciar o push? Gol TAM 3597, após a passagem do Gol, a sua cala autorizada para o chegar a estacionamento. Cala está autorizada para chamar a taxa 3597. Felipe 5514, é o segundo para cópia. Gol 1897, é pronto para cópia? Gol 1896, autorizado com FINS via UP Zulu 90 até Bridge, após interceptar a UP Zulu 96 até o destino. Nível 360, saída da EOLE da Bridge, pista 90, primeira curva à direita. Acione o código 5515, frequência do controle 120.8. Viemos do Lono 0 até Bridge, após o do Lono 6, após o destino. Escola da 90 da EO, lenda Bridge, 5.5, transponder, controle 208, gol 1897. Gol 1897, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Mandar a 897. Previsão para o Gol 1795 iniciar? Gol 1795, assim que o Airbus da TAM passar sua cauda, autorizado para o pushback acionamento. Seguinte, após a passagem do Airbus da cauda, inicia com o pushback acionamento. 3554, pronto para a cópia? 3554, autorizado Aracaju via Golf 677, nível 190, saída pouca transição, Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5524, frequência do controle 120.8. Clipe 5514, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Gol 804, se mantenha 340, chame Recife no 251-3325. Confirma a secundária. 1251-3325. Recife 251-3325, restrito ao 340, uma boa semana a todos. 1804. No 607, decola 246, chame controle 120.8. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Gol no 607 da EOLEDA, pasta 1500. Gol no 607, contato radar, 360, saída da EO. 360 da EO, 1607. TAM 3597 autorizado até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1019. Cidade vai ter um ponto de espera da 0, no meio de chama a torre 102.527.0. Autorizado a linha ainda com a lápis toma 0, vento 130 graus, 032. A linha de solo uma 0, tanto aí. Então, 3859, identifica a chegada. Bom, se desça para 4000, ajuste em 1019. 1019, 3859. Obrigado. 517, decolada 50, sem controle, 120.8. Para o táxi voo 1715, nós temos 154 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia alterna Campinas. Voo 1715, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no pátio de espera chame a torre na frequência 111.95, QNH 1019. Via Índia no ponto de espera 1895, voo 1715 a boa. Vai passar a Mike Juliette Romeu, a informação em curso. Juliette, confirme destino. Papapá, Mike Juliette Romeu, aguarde cópia. Fala, Salvador, voo 9030. Voo 9030, não possui seu plano no momento. É, preciso que cheque a sala IF. É, obrigado. Bom, 1715, muito bom dia, autorizado a linha ainda decola pistão na 0, o vento 130 graus, 05 horas. A linha e decola o voo 1715. Taxi Juliette Romeu, livre acionamento, chama pro táxi, pronto pra copa. Ok, sai e voo local então, 510 via Litoral Sul. Controle 120.8, torre 10895. Acione o padrão 0195, Royal. Estacionamento táxi ecológico 286, Águia. 5, é o costume. Valeu. 1-3325. 251, bom dia. Ou 1-8900, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para táxi. Autorizado é pontaral. 1-2-8-9-5. Voo 9030, recebemos no momento seu plano, aguarde cópia. Então 3859, na proa de Duna tem condições de interceptar e completar? Voa Duna, são 3859, ainda descendo para 4000, eu aguarde descida. Controle 120.8. 208, igual 715. O 9030, temos aqui coordenado o nível 4 no 0. Aceita ou esperará a coordenação para o nível 370? Aceito 4 no 0, 9030. O 9030, pronto para cópia? Bom, 9030, autorizado Recife, via Upper Whisk 58, nível 490, saída com a transição Caju, pista 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5535, frequência do controle 120.8. Autorizado para Recife, nível 490, Upper Whisk 58, decola na saída Puka, transição Caju, primeira curva à esquerda, pista 535, transponder, controle 1208, bom, 9030. Gol 9030, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Certo. 3-10 na aba, 1-7-1-5. Então, meio autorizado para essa detenção do 17, onde já está livre a decolagem, o vento na 40 graus, 05 nós, reporte fora de solo. vai chamar o centro? Agora sim, Recife 1251-3325, tá 3597 com voo. 1251-133? 13325. 13325, obrigado, bom dia. 080, grava, tá regrado. Tony Salvador, bom dia, papapá, Mike Gillette Chamel. Mike Gillette Romeu, controle Salvador, prossiga. Decolou da 97 com o ProSul, senhora, vai ingressar na linha litoral, mantendo 500 pernas, escuta permanente, intenção, é sobrevoo em seu Caetano. Seixe, mantendo a linha do litoral 500 pés, Mike Gillette Romeu. Mantém a linha do litoral, com o caso Romeu. Pode descer pra 2000? 2003-859, repórter estabilizado. Pará. 534 mil pés, ajuste 1019. Gol no 897 para o táxi, POB de 183, autonomia, 3 horas, altera campo. Gol 1897 autorizado até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, na frequência 118.95, QNH 1019. Direito via Índia, ponto de espera, 895, COVID-19, gol 1897. Gol 9030, autorizado, puxa o estacionamento, reporte ponto para táxi. Autorizado, pega o estacionamento, gol 9030. No 5, Recife 251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado. 1715. Autorizado, a linha intercolapse, chama 0, vento 150 graus, 069. Autorizado, a linha intercolapse, 0, voo 189. Pista 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5533, frequência do controle 120.